Brigada Militar recupera motocicleta furtada em Passo Fundo. No final da tarde desta quinta-feira, dia 22, a Brigada Militar, por meio do 3º Regimento de Polícia Montada, o 3º RPMON, recuperou uma motocicleta Honda CG de cor vermelha, ano 1984, que havia sido furtada horas antes em frente ao Hospital de Clínicas em Passo Fundo. Segundo informações apuradas pela reportagem, as guarnições receberam a informação de que uma motocicleta com características semelhantes estaria circulando em um bairro da cidade. Diante disso, foram realizadas buscas na região, sendo o veículo localizado no bairro Dona Júlia. A motocicleta foi recuperada e encaminhada à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para os procedimentos legais, com apoio de um autoguincho. Após a conclusão dos trâmites, o veículo será devolvido ao proprietário. Homem é preso após furto de motocicleta no bairro Cidade Nova, em Passo Fundo. Um homem de 26 anos foi preso na tarde desta quinta-feira, dia 22, após furtar uma motocicleta no município de Passo Fundo. A ocorrência foi registrada no bairro Cidade Nova. De acordo com as informações preliminares, o indivíduo furtou uma motocicleta Yamaha Factor, na cor cinza, nas proximidades da Prefeitura Municipal. Após o crime, ele passou a empurrar o veículo por diferentes bairros da cidade, até chegar no Cidade Nova. A movimentação chamou a atenção de moradores, que acionaram a equipe de vigilantes no bairro, veiculado a empresas de monitoramento. Com isso, com o apoio dos vigilantes, foram iniciadas as buscas na região. Durante as diligências, o suspeito foi visto na rua Domingos Luiz Ugini. Ao perceber que seria abordado, ele abandonou a motocicleta e fugiu a pé, entrando em uma área de vegetação. O proprietário da empresa de vigilância, juntamente com o policial civil Diego Milani, morador do bairro, acompanhou o indivíduo, que foi localizado e detido ao sair do matagal. A Brigada Militar, por meio do 2º Esquadrão e do Auxiliar de Serviço Externo, prestou apoio à ocorrência. O homem foi algemado e encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde o caso foi registrado e apresentado à Polícia Civil para os procedimentos legais. Na Alternativa Tintas, você encontra as melhores marcas de tintas Coral e Suvinil e Futura. Preços especiais e aquele atendimento que faz toda a diferença. Pinte seus sonhos com qualidade e economia, com a cor certa para o seu projeto. Alternativa Tintas, na Rua Itália, número 444, fone WhatsApp 3522-8910. Padrasto de menino morto em Nonoai é preso por incêndio criminoso. A Polícia Civil prendeu o padrasto do menino que morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo durante uma briga entre vizinhos em Nonoai. O homem, de 52 anos, é suspeito de ter ateado fogo na residência e no veículo do autor do disparo. O caso ocorreu no dia 12 de janeiro, na rua Floriano Peixoto. Conforme a investigação, o padrasto do menino e um vizinho teriam se envolvido em uma discussão, momento em que a criança, um menino de 10 anos, foi atingido por um tiro no pescoço. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Após a morte do enteado, o padrasto teria provocado os incêndios em retaliação, o que levou à detenção de sua prisão, à decretação de sua prisão preventiva. O autor do disparo fugiu logo após o crime, mas foi localizado e preso em Santa Catarina na madrugada seguinte. Agora são 9 horas e 18 minutos, 9 e 18, você segue acompanhando por aqui o nosso plantão policial da Difusão AM650. E lembrando, gente, que o restaurante Tcheguri, Você encontra o buffet mais completo de Erechim com mais de 20 tipos de pizzas especiais com churrasco e sushi. Sábado e domingo, além de todo o buffet, tem camarão na moranga. Faça sua reserva pelo 549-9650-6295. Restaurante Cheguri, na Praça de Alimentação do Passarela Supermercados. Motocicleta é apreendida com multas ou débitos superiores a 20 mil reais. A Guarda Municipal de Trânsito retirou de circulação na tarde de quinta-feira, dia 22, ou melhor, um veículo Agile, ano 2011, durante uma fiscalização na Avenida Brasil Leste, nas proximidades do número 805, em Passo Fundo. Durante a abordagem, foi constatado que o condutor não possuía carteira nacional de habilitação. Em consulta administrativa, verificou-se que o veículo acumulava R$17.828,09 em multas de trânsito vencidas e R$2.525 em débitos de IPVA em dívida ativa, referentes aos anos de 2024 e 2025. O último licenciamento do veículo havia sido realizado em 2019. O total de débito soma R$20.353,28, além da pendência de licenciamento anual, o que possibilita a circulação regular do automóvel. Diante das irregularidades, o veículo foi removido ao pátio do Detran. A Guarda Municipal de Trânsito informou que a fiscalização segue ocorrendo de forma permanente em diferentes pontos da cidade, com foco na segurança viária e no cumprimento da legislação de trânsito. Agora 9:21, 9:21, depois do intervalo, a gente traz a informação, né, desse acidente de trânsito que ocorreu nesta manhã aqui na cidade de Erechim, na BR-153. Depois do intervalo, então, você acompanha essas informações, sempre em nome de Anaísa Enxovais, cortinas e persianas no centro de Erechim, restaurante Cheguri na Praça de Alimentação do Passarela Supermercado, Alternativa Tintas, 22 anos colorindo sua vida, e Cheguri Pizzaria, na Rua Itália, número 402. Seu imóvel pede cor nova? Então venha para a Alternativa Tintas. Aqui você encontra as melhores marcas de tintas: Coral, Suvinil e Futura. Preços especiais e aquele atendimento que faz toda a diferença. Pinte seus sonhos com qualidade, economia e a cor certa para o seu projeto. Alternativa Tintas, Rua Itália 444, Fone Whats 3522-8910. Novo ano inicia e nós da Anaísa Enxovais, cortinas e persianas, queremos fazer parte de seus projetos, sonhos e realizações. Nas mais lindas cortinas, persianas e decorações, cama, mesa, banho e tapetes, temos uma equipe especializada do projeto à instalação. Faça seu orçamento. WhatsApp 991-9157-71. Atenção, Erechim e região! Vem chegando ele, o mês mais saboroso do ano, no Restaurante Tchê. Janeiro é o mês de aniversário e o Tchê Guri, localizado no Passarela, preparou uma mega promoção e uma surpresa especial pra você. Segura essa! O que já é bom vai ficar ainda melhor. Fica ligado, janeiro começa com novidades, muito sabor e aquele clima de festa que só o Restaurante Tchê sabe fazer. Aguarde! É isso aí então, gente, voltamos para a nossa última ocorrência aqui do Plantão Policial, agradecendo aí nossos patrocinadores que patrocinam, que colaboram com o quadro levado até você nessa manhã de sexta-feira. Anaísa Enxovais, cortinas e persianas no centro de Erechim, restaurante Cheguri na Praça de Alimentação do Passarela Supermercado, Alternativa Tintas, 22 anos colorindo sua vida, e também com a gente Cheguri Pizzaria na Rua Itália, número 402. Felizmente, né, então, hoje houve um acidente, né, somente com danos materiais. Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado na manhã desta sexta-feira, dia 23, na BR-153, em Erechim. Felizmente, não houve vítimas. Segundo informações iniciais, a colisão ocorreu por motivos ainda não esclarecidos. Não há registros de feridos graves e ambos os veículos tiveram danos de média monta. As autoridades orientam os motoristas que trafegam pela BR-153 a redobrar a atenção e reduzir a velocidade ao passar pelo trecho do acidente, até que a situação seja totalmente normalizada. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal seguem acompanhando. E a causa do acidente deverá ser registrada nos próximos dias. Agora 9 horas e 24 minutos, 9 e 24, vamos ficando por aqui com o nosso plantão policial na semana que vem. A partir das 9 horas da manhã, estamos de volta, trazendo para você aí todas as informações da área da segurança pública. Sempre em nome de Anaís Enxovais, Cortinas e Persianas no centro de Erechim, Restaurante Cheguri na Praça de Alimentação do Passarela Supermercado, Alternativa Tintas, 22 anos colorindo sua vida, e também Cheguri Pizzaria na Rua Itália, número 402. Um abraço, um bom final de semana. Leandro Vesoloski dá sequência aqui à programação, com você levando o programa Rádio Cidade. Um abraço! Com o rádio, você nunca tá sozinho. Ele te faz companhia no trânsito, no trabalho, em casa, onde você estiver. O rádio te conecta sempre com o que tá acontecendo na sua região. Só ele te oferece conteúdo de qualidade, de credibilidade, com notícias da sua região. Rádio, seu companheiro aonde quer que você esteja. Uma campanha Amirt e do CERT-MG. Com apoio da Rádio Difusão. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Rádio Difusão Sul Rio Grandense. ZYK 238. 650 kHz. 5 kW de potência. Erechim, Rio Grande do Sul. Difusão. Uma emissora ligada em você. Avançar o sinal vermelho, parar em cima da faixa e dar aquela acelerada a mais de 50 por hora para pegar o sinal aberto, agora dá multa em Erechim. Com a fiscalização eletrônica, o equipamento instalado nas sinaleiras vai monitorar todas essas infrações e vale para carro e para moto. Respeite o espaço do pedestre e dos outros motoristas. A fiscalização eletrônica veio para deixar o trânsito ainda mais seguro. Prefeitura de Erechim. Vestibular de Verão URI, segunda edição. O caminho para o seu lugar de destaque. Mais que influência, você como referência. Inscrições abertas em uricer.edu.br/vestibular. Vencer URI. Bate preço Pitol. O bate preço da Pitol Calçados garante o melhor preço no tênis Adidas. Escolhi, comparou, comprou. São dezenas de modelos, masculinos, femininos e juvenis com 15%. É barato e tem qualidade. É Pitol. Seja casual, esportivo ou de performance, a Pitol vai colocar um Adidas no seu pé. Toda marca Adidas com 15%. Só no bate preço. Só na Pitol Calçados. Bate preço Pitol. A melhor estação do ano com as melhores ofertas na Lojas Becker. Refrigerador Consul por apenas R$ 499 por mês. Lavadora de roupas Britânia 20 quilos por apenas R$ 599 à vista. Air Fryer Britânia por apenas R$ 27 por mês. Ventiladores e ar-condicionado de diversas marcas com super preços. Corre aproveitar as ofertas de verão aqui na Lojas Becker. Vem comprar barato. Você sofre com diabetes? Tem colesterol e triglicerídeos altos? Dores nas pernas, na coluna, artrite, artrose, cansaço físico e mental? Você tem intestino preso, falta de libido ou baixo desempenho sexual? Então você precisa tomar o óleo de avestruz Amazon Estrúcio, o original, que tem ômegas 3, 6, 7, 9 e vitaminas. Peça nas melhores farmácias da sua cidade e região. Exija o óleo de avestruz original Amazon Estrúcio. Se é bom, é do bem. Você sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia ou presbiopia, mas sonha com uma vida livre dos óculos e lentes de contato? A tecnologia e a experiência do Instituto de Olhos Santa Luzia podem tornar esse sonho real de forma rápida e segura. Você pode sair daqui com a liberdade de enxergar sem óculos em todas as suas atividades. Instituto de Olhos Santa Luzia. Permita-se enxergar o mundo por um novo olhar. Ligue e agende a sua consulta. 54-3522-2267 ou WhatsApp 549-9928-7238. Fim de com no Caicá. Alcatra sem osso por R$54,90 ao quilo. Costela bovina apenas R$42,99 ao quilo. Mega oferta Caicá. Homo lavagem perfeita 1,6 kg por R$19,99. Só hoje no app Meu Caicá. Cerveja Heineken 330ml por R$5,89. Verão de boa. É verão Caicá. Todo começo carrega a beleza do que ainda pode ser. Às vezes, o novo chega devagar, em um respiro, uma pausa, um gesto de cuidado. E para acolher o que vem, é essencial cuidar do que já está aqui. De bem com o novo. O amanhã se desenha com confiança e cuidado. Feliz 2026. Unimed. Presença que transforma. Eu sou o Capitão Ceboso. Adoro quando você joga óleo de cozinha usado na pia. Eu grudo nos canos, faço aquela crosta gosmenta, entupo tudo e ainda sujo rios e praias. Continua assim que eu fico cada vez mais forte. Calma aí, Capitão Ceboso. Óleo de cozinha usado se guarda em garrafa PET e se leva a um ponto de coleta. É esgoto funcionando e meio ambiente protegido. Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Microfone na mão, coragem na voz. Leandro Vesoloski, é Rádio Cidade. Agora 9 horas e 31 minutos, são 9h31 da manhã. Você conferiu as informações do plantão de polícia com o Rafael Boller, trouxe detalhes das ocorrências atendidas pela Brigada Militar, pelas forças de segurança aqui na nossa cidade e também em nossa região. E o Rádio Cidade segue agora, então, com a programação informativa para você que está com o rádio sintonizado no AM650. Nós temos o apoio de óleo de avestruz. Quer controlar as suas dores nas articulações, artrite, artrose, dores reumáticas? Peça já o óleo de avestruz Amazon Strutil, que tem ômega 7, que é um poderoso anti-inflamatório natural e que está à venda na farmácia Bem Viver, Nacional Suplementos, Florata Manipulados, Farmácia Itália, Nossa Senhora da Salete e Jover em Erechim, e na drogaria Cotegipense em Barão de Cotegipe. E o Instituto de Olhos Santa Luzia, que é referência no tratamento de doenças oculares. Profissionais altamente qualificados, um centro cirúrgico completo, tecnologia e qualidade em tudo o que fazemos. 21 anos de tradição e cuidado com sua saúde ocular. Instituto de Olhos Santa Luzia, tecnologia que você vê, confiança que você sente. Ligue e agende a sua consulta. 3522-2267. Olha, gente, amanhã, 24 de janeiro, a gente comemora um dia bastante importante, que é o Dia do Aposentado. E nós temos aqui em nossa cidade a ATAPERS, que é a associação que congrega aposentados, pensionistas, e nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o vice-presidente da ATAPERS, o Valdir Basso, que vai nos contar um pouquinho a respeito das atividades da ATAPERS e também da Assembleia, que será realizado neste final de semana. Valdir Basso, seja muito bem-vindo à Rádio Difusão, bom dia. Muito bom dia, Leandro, muito bom dia aos nossos queridos ouvintes que sempre acompanham o Rádio Cidade, um programa muito ouvido no Erechim e na região. E então é uma satisfação poder estar aqui, poder falar com todos os aposentados, pensionistas, idosos e os ouvintes que sempre nos acompanham. Muito bem. Valdir, amanhã nós temos uma data que é bastante importante, né? Me corrija se eu estiver errado, mas foi em 1923, se não me engano, que foi criada a aposentadoria, né? E a partir, então, desta data que é importante, se criou o Dia do Aposentado, né? Isso aí. Em 1923, com a Lei Chaves, foi criada então a primeira caixa de aposentadoria. Uma caixa aí dos trabalhadores, dos ferroviários, Essa categoria tão importante que desbravou o Brasil, o sul do Brasil.